tarde, 3661, informação X-Ray. É 3661, autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677. Decola pistão zero, curva à direita, saída Dael, Fozel, Leda e após direto Ilhéus. Frequência do controle 19.35, o código é 5002. 489, autoridade. 7 para Ilhéus, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda e Ilhéus. 119.35, controle 5002, transponder. 3661. Correto, nosso tracionamento táxi. Solo, Salvador, boa, 4196 está na alfa, já livrou. Azul 4196, prossiga táxi, Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, portão, obrigado. Solo controlado, para o corpo. Frequência livre, seu solo 16. Tango Índia, bravo. Bravo. Força aérea no 425, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ajuste de altímetro no 06. Mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Tripsi 489 passando pro controle, frequência do controle, ok? Decolou os 18, chame o controle em 19.35, Tripsi 489. 1425, autorizado decolar, pistão 10, 180 graus, 14 nós. Colagem submantendo de voo 200, saída gole. Submantenha o 200, saída gole, o trip 5489. Salvador, Força Aérea 335. Força Aérea 335, prossiga. Possibilidade de coordenar, voar, vender. Fala, Lado, 435, Força Aérea 435. Aproando, fixo, vende. Fixo. DD, após Miguel, no final da terminal, Miguel. Força Aérea 1335, aguarde coordenação. Graças. Força Aérea 1435, decolado na 10. Força Aérea 1425, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 160, saia da El Coral. Saída da El Coral, nível 160, Força Aérea 1425. Força Aérea 1425, saia em código 5557. Papá Romeu Lima, Bravo Alfa, confirme sua posição. Chame para o táxi, Lima Bravo Alfa. Gol no 333, autorizado a alinhar e manter. Pistão no zero. Vai alinhar e manter, gol 1-2-3-4-3. Gol no 333, ao alinhar autorizado decolar, mantenha a proa até atingir o nível 040. Após, se ajuste ainda ao perfil da saída da EL. Ok, vai estar autorizado a decolagem da pistão no zero, após decolagem, mantenha a proa até 4.000, depois voa conforme o perfil. Gol no 333. Gol no 333, decolou os 23, chame o controle em 1-9, decimal 35. 935, controle agora, 1-3 da Gol. Professor no 447, boa tarde, pronto para cópia. Autorizado BH 160 via Golf 677, decola da pista 10 com curva à direita, na saída da EL com transição coral. Frequência do controle 19.35 e o código é o 5034. Frequência de controle 19.35. Me confirma a saída, por favor. Correto. Da EL com transição coral. Número de pessoas, 02. Ok. Copiou e autorizado o acionamento para o táxi e mantorre no 8.62. Presente, vai voar da EL, o nosso Lipa 3 da Gol. Hoje da EL, Gol no 333. Voa Dael, passa 4200, plano Dael, voa no Tripa 3. Vive táxi, chame para ingresso, Papa Romeo Lima, Bravo Alfa. Bravo Alfa. Taxi para táxi. Deslocamento no pátio 3, pátio 5, não é isso? Ah, vou perguntando, pode prosseguir o deslocamento do... Prossegue via taxiway Juliette, Lima, Mike, é Porto, na Quebec para o cruzamento. Autorizado, decolar, pistão na 7, 180 graus, 18 nosso. Na Quebec para o cruzamento. Para o Salvador, está 3154, passo 230 para 150 com a F-Train. Santa Lituna 54, acendo identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 050. Descendo então para 050 Mari, está 3154. Autorizado decolar, 180 graus, 18 nós. Box 1-0, por favor. Box 1-0, aguarde pelo fora. Aguardando, confirma? Aguarda 20 segundos. Ok. Para 425. Salvador, doutor EP5401, para onde para posto de acionamento, portão 01. 01, mantém a posição, aguarde pelo fora, 5401. Aguardando, 01. Bravo Alfa, decolado. Alfa Romeo Lima, Bravo Alfa, decolou os 29, chame o controle. Alfa. Autorizado, táxi, chame na taxi hotel para decolagem ou cruzamento. Chame Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 28, decimal 8. 1-3-3-2-5, 1-2-8-8. 1-3-3-2-5, 1-2-8-8, trip 5-4-8-9. 1-3-3-3, chame Centro Recife, 1-3-3-2-5, 1-2-8, decimal 8. 3-3-2-5-2-8-8, gol 1-3-4-3 com Recife. Positivo. autorizado para seguir o taxi em Índia Alfa para o ponto para o pistão 0. No ponto para a torre, 18 decimal 612. Índia Alfa, ponto para o 0, lá 1862. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O ponto 541, após a passagem da aeronave Airbus da Avianca, o mesmo é iniciando o táxi agora no pátio principal através 4, autorizado puxa para o táxi. Após a Airbus da Avianca, autorizado puxa estacionamento, TDP 5401. Alfa Tantão está autorizado o cruzamento da pista, reporte livrando a mesma. Paulo, Papa, Roberto, Família Bravo. Família Bravo. Para o novo acionamento, sim. Destino, é isso? É, estou fazendo teste de manutenção, balanceamento. Ah, só acionamento. Estou sem acionamento, posso para o quarto. Não, acionamento e táxi. Agora eu vou precisar taxiar. Tem feito 30 minutos aí. Tá, nesse caso aí vai chamar a torre. Ok, 186 para acionamento e táxi. 186. Grato. Boa tarde, Tang Tang. Boa, Jess. Autorizado acionamento. Autorizado acionamento. Grato, vai acionar para o liberado, para o caraca do pé. Só confirmando o transporte em fogo, certo? Aqui, sim, é que vem de novembro, 050, se pé 1 minuto 1 para 4. Para o táxi, o TE 3661, 150 a bordo, autonomia é de 2 horas e 30, alterna Aracaju. Aracaju 12:30, 150, copiado, autorizado, táxi via Juliette Alfa, para o ponto de espera, pisto no zero. No ponto de espera, torre no 8, decimal 12. Sim, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no zero, ponto de espera 18:30, é isso? Afirmo. Ok, obrigado. Autorizado decolar, pistão no zero a partir da interseção, 170 graus, 139. IN 3636 vai chamar quando liberado pelo centro da 3636. É que o 90 foi feito CHG, modificando pra, de visual para o instrumento, confia? É. Né, 050, radiola 015, decolar o pisto no 7 com curva esquerda na saída lotar, frequência do controle 19.35 e o código transponde ao 5025. 18.8. Papa, ao meu tango, Índia Bravo, prossiga. Autorizado táxi, chame para ingresso. O 401 com 73 a bordo, 2 horas e 50 alternando Vitória. São na lateral da pista, confirme o procedimento que irá realizar. Irei fazer a decolagem até a parada da base, internacional. Então aguarde pro táxi. guardar para o táxi? Isto. Vamos aguardar, tá esperando. Saíram no 447, decolou 35, chame o controle 119 decimal 35. Saíram no 447, chame o controle 19 decimal 35, grato. Postando R6315. Prossiga 6315. Coordenamos com o controle que o senhor decolará mantendo pro hotel 040 de nível 040. E após se ajusta o perfil da saída da EL. Em virtude do Tucano, da Força Aérea, que acabou de decolar também no mesmo perfil de menor performance. Autorizado a alinhar e manter em contexto. Pode ser, autorizado a alinhar e manter. Quando autorizado a decolagem, vai decolar e manter o eixo da pista até o 40.040 e estará em contato com o controle. Afirma, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter. Papá Romeu, Tango de Bravo, autorizado táxi, chama para ingresso, pistão no 7. Papá Tango Eco Zulu November, livre táxi, chama para ingresso, pistão no 7. Tango de Bravo, na linha de parada, pronto. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, autorizado decolar, pista 197. 180 graus, 129. Vamos agora para iniciar a decolagem. 4 autorizado final ILS X-ray, pistão 0, reposto estabilizado. Autorizado final ILS X-ray, down no 0. Chamará estabilizado, tá? 3954. Tá com um pouquinho de microfonia, ok? Confirme o final da mensagem, o Chanel. A sua transmissão, por vezes, está acompanhada de ruído de microfonia. Gente, graças. Ponte espera a pista 10 pronto, está 3661. Boa tarde. Ponto de espera, está 3661. Mantenha o ponto de espera. Tango Eco Zulu November, autorizado. Táxi, chame para ingresso, pista 17. Índia Bravo, fora de sala. Papá Romeu Tango, Índia Bravo, decolou os 38, chame o controle. Salvador, 119 decimal 35. 1935 está retorno. Até. Romeu Tango, Índia Bravo. Vem para o controle. Papá Romeu Tango, Índia Bravo, decolou de Salvador, vai até o corredor, vai até o farol e retorna. Confirme o código acionado. 0115. Chaleia 6315, decolou 39, chama o controle 19 decimal 35. 1935, obrigado. Índia Brava, acompanhe o código 0135. 135 estacionado, senhorita. Boa tarde, show. O Xaner 6315. O Xaner 6315, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, saída da EL, Leda, pós, direto. Para a mensagem? 6315, mantenha a proa até cruzar 4.000 pés após proa de Dael. Ah, positivo. Mantenha a proa até 4.000 e então voa Dael. Ok, obrigado. O Eco Zulu November, mantenha-se alinhado na cabeceira 97. Oh, tá, eu 5401 pronto na ponte de espera da onda 0, sai do tá. suficiente. Mantenha um ponto de espera, o número 2 para decolar. Recebeu agora, Sarita? E trip 5401 estão mantendo posição em virtude de um tráfego da Força Aérea, um Tucano que decolou há uns 4 minutos atrás, e já fizemos uma coordenação aqui com o controle para que o Ocean Airman tivesse proa até o nível 040 para agilizar. Então mantenham posição. Tá ciente. Se eu quiser, a gente mantém proa também. 5-4, completo de aproximação, chame torre 198, decimal 6. Torre 186, tá 3154, boa. Chanel 6326, via malha desce para 2000 pés, ajuste na 096. Via malha 2000 com 1016, 63, 26. Controle é todo, linha brava. Prossiga. Retornar para o pátio para uma nova reajuste. Linha Bravo, mantenha as condições visuais, reporte no farol de Itapuã. Controle de Itapuã. Autorizado, dá presente, vai direto. Gente, autorizado o pouso, pistão no 0, 180 graus, 15 nós. Autorizado o pouso no 0, tá 3154. Autorizado ILS, XAY, pistão 0, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 6326. Ecos Lula November, fica atento à estrela de turbulência do Airbus 320 da TAM que está pousando. Fica seu critério de decolagem, 180 graus, 16 nós. Identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 050. Sender ideal vai descer ao 050-648. Até daqui a pouco. Tango de Bravo, mantém o farol de Itapuã e aguarde para o ingresso. Tá mantendo Itapuã, Bravo. Tango 3154, no solo 45, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, tá no 3154.